AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9h59. Pela Cultura AM. Todos os sons. Ponto de encontro da música instrumental. Todos os sons têm produção musical de Lia Machado Alvim. E o programa de hoje começa ao som de Adriano Gifone e Grupo. Todos os sons pela Cultura M, Quarteto Livre de Mozart Terra, A Sereia, Voo, Adriano Gifone, Grupo de Cartola e Alto Medeiros, O Sol Nascerá, Victor Biglioni. Thank you. Bocato e Grupo de Bocato e Zeca Proença, Skank, Vera Figueiredo dela, Flores Que Reggae e Vitor Biglione dele, Rio, Califórnia. O som instrumental do Brasil na Cultura M. Todos os sons. Em todos os sons pela Cultura M, Wagner Tis e Viva a Voz de Milton Nascimento, Comunhão. O Z22 de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Fé Cega, Faca Amolada. Duo Fel. Flávio Venturini, de sua autoria, trilhas Torquato Mariano dele, O Outro Lado, e do Ofel de Fernando Melo e Luiz Bueno, Do Outro Lado do Oceano. Todos os sons. A música instrumental brasileira na Cultura M. Todos os sons pela Cultura M, Nelson Aires e Roberto Sion, de Vadico e Noel Rosa, Conversa de Botequim. E Miguel Proença, de Francis Heim e Chico Buarque, Meu Caro Amigo. Música. Thank you. Mauro Sinise e Raul Mascarenhas, de Gilson Peranzetta, Pressão Alta, Gilson Peranzetta Trio, de Luiz Essa e Fernando Kinderê, Alegria de Viver, e Zimbo Trio, de Djavan, Luz. E encerramos assim Todos os Sons, que vai ao ar em dois horários, diariamente, às 10 da noite, e de segunda a sexta, ao meio-dia. Nosso endereço eletrônico é instrumental@radiocultura.am.br. instrumental@radiocultura.am.br. Todos os Sons é um programa de Lia Machado Alvim. Apoio de produção, Maria Helena Antunes. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Após o intervalo, última sessão de música. Você ouviu pela Cultura M, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Todas sextas, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. A Era do Rádio com Carmélia Alves. A Rainha do Baião conta a história do rádio brasileiro. Olá, ouvintes da Cultura. Quem está falando agora é a Carmélia Alves. Toda semana, apresentando um programa onde vamos enfocar os grandes ídolos da música popular brasileira, da era do rádio, principalmente da grande e inesquecível Rádio Nacional. Um convidado sempre muito especial para vocês. Me aguarde. Eu tô doente, moreno. Doente, eu tô moreno. Domingo às 8 da noite, com reapresentação na sexta-feira às 5 da tarde. A Era do Rádio com Carmélia Alves, aqui na Cultura M. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 10h58, pela Cultura AM. Última sessão de música. Gal Costa. café não é meu destino. Um amor sem espinhos, só o mel de sua boca, o calor dos abraços e tantos beijinhos. Se o sonho acabou, não sei, meu amor, nem quero saber. Só sei que ontem à noite, sorrindo acordada, sonhei com você. Às vezes até na vida é melhor ficar bem sozinho, pra gente sentir qual é o valor de um simples carinho. Te sinto no ar, na brisa do mar, eu quero te ver. Pois ontem à noite, sonhando acordada, dormi com você. Última sessão de música, Gal Costa cantou de João Donato e Abel Silva, Simples Carinho.